começando agora a 42ª edição do podcast Three Wide, onde essa semana vamos tratar das etapas que aconteceram em Michigan e Gateway da Nationwide Series, Truck Series e Sprint Cup. Bom, a gente vai começar por Michigan, onde a gente teve a Nationwide na tarde de sábado, né? Uma prova até um pouco quanto surpreendente, né? Com vitória do Paul Menard e um segundo lugar do Sam Hornish Jr. Bom, eu vou trazer primeiro o Leonardo Guina para trazer os seus destaques. Até o momento nessa edição a gente não tem o Hélio Lima, deve ter saído para comemorar o jogo do Brasil aí, o empate com o México, a gente está gravando hoje na terça-feira, no clima de Copa do Mundo também. E o Hélio deve estar embriagado pelas ruas de Campo Grande aí, então nós não devemos ter ele na gravação essa semana. Então, destaque do Leonardo, depois os meus, e aí nós vamos debater o que aconteceu lá em Michigan e algumas coisas da Nationwide Series. Boa noite, Pedrão. O Hélio, infelizmente, está com a gente hoje, né? Deve estar tomando tequila e comemorando o empate do México-Brasil. E não está presente com nós hoje aqui no podcast. Mas vamos chegar, vamos tocar o negócio aqui em frente. Aqui. Bom, o primeiro destaque é a vitória do Pomena. O Pomena consegue a sua segunda vitória na Nationwide Series. A sua primeira tinha sido lá em 2006. Voltar bastante aí para trás aí, a primeira vitória dele. E foi uma vitória para ele interessante. Ele que teria já dominado, ele foi o mais rápido no Final Parts, já pela manhã no sábado, né? Então, assim, ficou já, como costumo falar, né? Quem sempre está no Final Parts com um bom carro, consegue fazer uma boa corrida. Então tá aí, o resultado aí, acabou vencendo a corrida. Claro que, né, o Joe Logano teve um problema com o carro 22, mas ele estava lá presente lá, ele que acabou, algumas coisas acontecem como tem que acontecer, e acabou com a vitória caindo no colo dele. Parabéns para o Pomera, que vem se destacando também na Sprint Cup, então um ótimo resultado para ele, uma boa vitória dele. No outro destaque é o Sam Hornish que largou um pouco mais para trás, teve algum problema durante a corrida, ele caiu lá para 20º lá, depois foi recuperando. Se eu não me engano, acho que até ele rodou no comecinho da corrida. Isso mesmo. Ele rodou no comecinho da corrida. Voltou em 35º e foi ganhando posição. E no final da tarde estava um carro super forte no final da tarde, carro muito bom. Terminou aí no segundo colocado na corrida. Um ótimo resultado para ele, o Sam Hornish. Que durante a semana, já aproveitando falando um pouco de notícia, ele já falou que procura, que ele começa a namorar e paquerar alguns times aí, para tentar correr full time ano que vem na Sprint Cup. Agora, onde que ele vai tentar esse lugar aí, essa vaga aí, eu não sei, mas ele falou que está começando a procurar já. O outro destaque também meu aí é o Brian Scott, que continuando andando bem. O Brian Scott, um excelente top 5 para ele, terminou em 5º colocado, um bom resultado para ele. O Chase Elliott, todo mundo acho que dispensa comentários, o Chase Elliott, mais uma boa corrida dele. O Regan Smith é o 7º também. E só para finalizar aqui os meus destaques, mais uma vez, quando o azar deixa de lado, não aparece o azar para ele, que ele só precisa mostrar o talento dele com o equipamento que ele tem, que não é dos melhores, mas consegue fazer boas corridas. É o Chris Buescher, top team, ótimo resultado para ele, parabéns ao Chris Buescher, e eu tenho certeza que esse menino aí, que dá um carro um pouco melhor para ele aí, e o azar deixar ele de lado aí, não ter problema de equipamento, não ter problema de batida sobrar para ele, eu tenho certeza que esse menino aí vai fazer boas corridas aí, e na minha opinião, então, ele é o líder da Roush na Nationwide Series, até mais que o detentor de uma vitória em Daytona 500, que é o ápice da NASCAR, né? Do Trevor Bayne, ele é melhor que ele. Pedro? Então, vem, o Léo tá meio curto hoje, né? Você tá com pressa, né? Tá bom. Bom, eu não tô com pressa, então eu tô com pressa. Tem que destacar bastante coisa aqui. Então, eu achei a prova, começar antes de dar meus destaques, eu achei a prova bem interessante. Na verdade, a gente acabou tendo uma corrida por estratégias, né? não assim chegamos até uma corrida por combustível, mas ficou uma certa dúvida na última janela. E alguns pilotos fizeram janelas diferentes, pilotos que chegaram a liderar a corrida, exemplo, o Kyle Larson, por exemplo, né, que liderou por 17 voltas aqui. 17, liderou no total 46 voltas. Então, assim, exemplo, o Kyle Larson, que liderou, a gente teve o Joey Logano ficando, né, nessa última janela para tentar terminar, e aí o pneu acabou furando e a vitória, de certa forma, acabou caindo no colo do Paul Menard, uma coisa que não acontecia, se eu não estou enganado, 98 largadas ou 94 largadas do Paul Menard, eu acho que na Nationwide, acho que 98 largadas. Ele tinha vencido em 2000 e lá vai fumaça, lá em New Hampshire, é isso mesmo, Leonardo, se puder confirmar para mim aí. Estou checando as informações, venceu isso, como eu falei, venceu em 2006 em New Hampshire. Isso. Há muito tempo atrás. 2006, New Hampshire, acho que 98 largadas depois. Oh, Milwaukee, perdão, Milwaukee. Né? Quando Milwaukee, foi a parte do calendário. E aí ele voltou a vencer, né? Acabou caindo no colo dele, o Joey Logano teve um flat tire faltando 4 voltas pro final. Quem me surpreendeu bastante foi o Sam Hornish, né? Acabou envolvido numa bandeira amarela sozinha bem no início da prova. Ele rodou sozinho, né? Ele vinha largando do meio do pelotão. Se recuperou bem, se aproveitando dessas paradas, né, em oportunidades diferentes, né, em bandeira amarela e em bandeira verde. E ele conseguiu se posicionar em segundo, nesse carro número 20 da Joe Gibbs. Dale Earnhardt Jr., né, não chegou a liderar a prova, mas foi mais um que conseguiu se aproveitar dessas estratégias. Kyle Busch não foi um fator, né, nesse final de semana. A destacar o trabalho do Brian Scott, eu gostei bastante do desempenho dele na prova, apesar de não ser muito fã dele como piloto. Chase Elliott, a gente não precisa falar muito, o Regan Smith está fazendo o que ele sempre faz, né, desde quando ele assumiu um carro na Junior Motorsport. Kyle Larson foi sim um fator na prova, mas ele acabou se perdendo, né, quando teve que parar em horários diferentes aí, ele acabou ficando no meio do pelotão e não conseguiu recuperação, assim como o Paul Menard conseguiu. Ty Dillon conseguiu um top 10 para Richard Childress, né. A Richard Childress agora conseguiu colocar 3 carros dentro dos 10 primeiros. Talvez a melhor prova, com certeza a melhor prova da equipe no ano, né? A primeira vitória da Childress no ano. E eu acho que se brincar, a primeira vez que os 3 carros estão no top 10. Chris Buescher, bem destacado pelo Leonardo, né? Está se solidificando na equipe do Jack Roush. Hoje é o melhor piloto, menos não tendo uma largada. Outro que andou muito bem foi o Ross Chastain. Terminou em 12º com um carro 80, que não é um carro full-time, né, da equipe do japonês Shigeaki Hattori, que ano passado ele colocava trucks pro Brett Moffitt, ele colocou uma, né, se eu não estou enganado, e teve alguém que fez uma outra prova por essa truck aí. O Johnny Sauter já correu esse ano nesse carro. Bom, o Joey Logano finalizou em 16º, o Elliot Sadler em 17º, teve problemas por 2 vezes, teve que ir aos boxes. Dos figurões é isso. Bom, agora vamos falar um pouco de destaques negativos. Começando pelo Dylan Kwasniewski, que mais um erro de novato que ele comete. Acabou carregando com ele o Trevor Bayne nesse incidente, né? Muita afobação. Eu não vou chamar o Léo para falar, porque o Léo já disse que só vai se pronunciar no final do ano, então eu já estou ponderando. Só até o final do ano. E foi justamente o que havia sido conversado entre Ganassi, Turner e Dylan, que ele fosse um pouco mais paciente e pensasse em terminar as provas. Ao meu ver, quando ele acha que ele tem um carro em condições um pouco melhor, ele acaba correndo mais que o carro. Então, a minha opinião é, eu acho que ele correu mais do que o carro, né, na tentativa de segurar o Trevor Bayne e de passá-lo. Então, assim, Pedro, falta paciência pro Dylan. Então, é uma tecla que, além dele ser inexperiente, ele é impaciente. Uma coisa que a gente viu muito com o Bubba Wallace na Truque no ano passado. Pode falar, Léo. Não tem nada a ver com o Dylan. Só voltando aqui. O Richard Childress colocou os 3 carros dele dentro do top 10, tá? Então faltou o Brendan Gaughan. Sim. Eu ia falar do Brendan Gaughan depois, que acabou terminando em 22º. Mas continuando. Então, acho que tá faltando um pouco de cabeça pro Dylan, que o equipamento não é ruim, na verdade. Assim, eu acredito que não seja um equipamento igual o do Larson ou melhor, mas é um bom equipamento, é um equipamento para terminar entre os 10 primeiros. É um equipamento para competir com o carro 60 da Roche e para competir aí com alguns carros da Richard Childress. Então, assim, ele estava andando bem na prova, ele teve aquele incidente no começo, perdeu posições, depois ele vinha se recuperando, ficou andando ali entre 15º e 12º, e até na briga com posição com o Trevor Bayne, ele era pelo 11º lugar. Mas tá faltando falta de paciência pro Dylan. Tá faltando paciência pro Dylan, na verdade, né? Falta de paciência ele tem demais. Tá faltando é paciência. Então, assim, eu penso que é conversar com ele, uma psicóloga e tal, para pôr ele no eixo. Eu cito como exemplo o Bubba Wallace, depois nós vamos falar dele no bloco da Truck Series. Mas o Bubba sofria desse mesmo problema no ano passado nas trucks e parece que esse problema tá consertado. O que o Bubba tá sofrendo agora é com azar. E muito pouco eu vejo isso no caso do Dylan, eu vejo muito é afobação mesmo, é vontade de mostrar resultado rápido. E eu acho que não é fácil para ele ter um cara como o Kyle Larson correndo do lado dele, que é um nível acima com certeza, e que é um pouco mais experiente em alguns termos, e já chegou mostrando resultado, né? Apenas não venceu no ano de estreia, mas terminou provas em segundo e tal, sempre andando forte no top 10. Botou pressão em companheiros de equipe muito mais experientes, como o Justin Allgaier e o Nelson Piquet na época, mas eu acho que não é motivo para o Dylan ficar afobado. Eu acho que o Dylan tem que só fazer o trabalho dele e aprender a ser paciente. O dia que ele aprender a ser paciente, ele vai mostrar o mesmo trabalho que ele fez nas duas temporadas de West Series e o trabalho que ele fez sensacional ano passado na East Series, que se repetiu no começo da temporada quando ele fez pole em Daytona e terminou em 8º. Mas precisa aprender a ter paciência. Então, o Léo já adiantou aqui, o Brendan Gaughan, né, o quarto carro da Richard Childress, terminou em 22º, vem numa temporada muito ruim, muito longe do que ele fez na Truck no ano passado e em anos anteriores. Decepcionante. E o próprio resultado dele também, já que seria esperado dele na National Ice, né? Exatamente. Porque ele já tinha feito um ano muito bom de National Ice e está, assim, num ano péssimo. Então, tá andando atrás de carros como o do Jeremy Clements. O Landon Cassill vem desenvolvendo demais esse carro do Johnny Davis, terminou em 14º, a gente não pode deixar de destacar. Outro que andou muito foi o Ryan Sieg no 39. Então a gente tem no top 15 aqui três carros que poderiam estar cedendo espaço para outros carros aí de equipes maiores, como o carro do Brendan Gaughan, do próprio Dylan Kasniewski. A gente vê um top 15 aí com Ryan Sieg no 39, Landon Cassill no 01 e James Buescher Ross Chastain no 80, Ryan Sieg no 39, Landon Cassill no 01, é assim, top 15 fantástico. O James Buescher para mim é outro que vem decepcionando, né? Vem tendo resultados talvez piores do que o Alex Bowman tinha, mas como o campeonato está mais aberto esse ano, ele deve estar melhor na tabela de pontuação. De incidentes na prova, a gente teve só 4 bandeiras amarelas. Uma foi ocasionada pelaquela rodada prematura do Sam Hornish Jr., né? Rodou sozinho. 2 por detritos e depois o acidente do Trevor Bayne e do Dylan Kosniewski, que foi a última da prova na volta 80, né? Que foi a janela de pit stops que alguns pilotos acabaram caindo nela e perdendo chance na corrida. Caso do Kyle Larson, por exemplo, como eu citei. Que não conseguiu depois se desenvolver como o Paul Menard, que acabou vencendo a prova, liderando só 18 provas. Mais alguma coisa da corrida em si, meu amigo Leonardo? Você queria fazer um comentário breve sobre o Dylan, eu autorizo. Breve. O Dylan é assim, ó. Ele é um novato, ele tá faltando, talvez ele tá faltando para ele, como você mesmo disse, ele tá querendo mostrar o resultado, só que ele tá se precipitando demais. Tá colocando, como costuma falar o ditado popular, né? Colocando o carro na frente dos bois. Então o Dylan tá precisando com um pouquinho mais de maturidade aí, mais concentração durante as corridas, que ele tem certeza que ele vai conseguir pelo menos terminar as corridas bem. Que esse é o primeiro passo de um novato. O novato não tem que ganhar a corrida no primeiro ano, não tem que disputar o título no primeiro ano. Claro que tem uns caras aí que, quando chega o primeiro ano numa equipe nova aí, numa categoria nova, o cara desossa. mas também não é todo mundo. Então, assim, tem que só respeitar o tempo do cara. O cara estava acostumado a correr pista de ponto 250 milhas, de repente o cara vai correr uma pista de 2 milhas. Então, assim, em uma volta, o que ele, por exemplo, em Michigan, o que ele era acostumado a andar em 4 voltas, ele andou em Michigan em uma volta. Só para ver, assim, a diferença, assim, que é o trabalho. As corridas que ele participava era de 100 milhas. Agora ele está correndo corrida de 300 milhas, 250, a maioria é 300 milhas. Não tem corrida de 250 milhas, até tem algumas, mas a maioria é 300 milhas. Então, assim, ele está dobrando, está triplicando tudo que ele já tinha andado até hoje para ele. Então, e é um carro diferente, é um carro mais agressivo. Então, para ele tudo é novidade, tudo para ele, ele vai ter que aprender a encarar tudo isso, fazer uma boa leitura. E aquele negócio que a gente fala, né, Pedro? A National Wide, que nem em Daytona você tem um mês todo para andar. Você anda em janeiro, você faz o Pre-Season Thunder, você faz as corridas promocionais, você participa de vários treinos, de vários, tem vários practices, várias corridas. Então, assim, você fica um mês todo ali em Daytona. Agora, já quando o ano começa a andar mesmo, o cara chega na sexta, tem dois practices, no sábado qualify, no sábado de manhã qualify e à tarde a corrida. Então o cara tem que se virar nos 30 mesmo. Então, até talvez, aproveitando isso, para ele é complicado. Até aproveitando isso serve para mostrar um pouco que ele não é um cara, um piloto que é um bração, né? Que o cara, como não. Você disse, é falta de. Por ser um novato, a gente tem. Não tem como a gente negar isso aí. É, não tem experiência de truck, por exemplo, que seria um carro com um pouco mais de potência, correr em pistas maiores e tal. É, ele saiu direto, assim como o Larson também, mas o Larson fez mais provas de truck. É, mas quase como o Larson saiu direto da East e foi para Nationwide. O Larson tem várias largadas de truck aí, 4 ou 5 largadas de truck. É, mas assim, se ele tivesse um... paciência, eu acho que até no decorrer da prova a gente costuma ver que ele vai melhorando o desempenho. Ele costuma largar muito bem, ele é muito rápido em treinos, né? Você pode olhar que a maioria das largadas dele ali é entre os 10 primeiros, isso que eu ia falar. Então ele costuma largar entre os 10 primeiros e aí chega na corrida, ele perde rendimento, ele fica meio perdido no pelotão. Depois ele começa gradualmente a avançar. Eu acho que é nessa gradualmente que ele começa a avançar, que é onde eu falo que ele começa a andar mais com o carro, lógico, é um termo que não cabe, mas assim, ele passa do seu limite, então ele podia ser paciente e ficar com mais cautela um pouco, que ele conseguiria se sair melhor, né? Mas é como o Léo disse, a gente tem que ter um pouco de paciência, e ele também, né? Na verdade, mas... Do talento dele ainda, eu não coloco em jogo de jeito nenhum. Eu acho que, assim, se a gente for falar, talvez nas KNs, né, nos late models, a categoria dele a carreira dele é quase tão meteórica quanto a do Kyle Larson, né? Eu só não acredito que ele vai ter um carro na Sprint Cup no ano que vem. Ele deve continuar fazendo Nationwide. Mas, assim, é isso que o Léo falou. É a mudança é muito brusca. E o menino precisa ter paciência, porque também se ele não tiver paciência, ele vai acabar se queimando, né? E vai ficar taxado como um piloto para-raio de acidente, como o nosso amigo Hélio Lima costuma dizer. E talvez não é o que ele realmente merece ser taxado, né? Que ele é muito rápido, só que ele ainda está meio perdido com esse mundo de carros maiores, de carros com menos aderência, com pistas maiores, com pelotões de 40 carros... e ele precisa ter paciência, ele não precisa mostrar o serviço dele dessa forma. Talvez fazer um trabalho como os meninos da Roche estão fazendo, né? O Ryan Reed, a gente pode citar, e o Chris Buescher também já estaria de bom tamanho. Eles que começaram destruindo carros no início da temporada, agora já estão firmes, já terminando as corridas ali entre os 10 primeiros, 15 primeiros, que é onde a gente espera que o novato mesmo termine. Porque não dá para comparar com o Kyle Larson, gente. Isso aí a gente pode esquecer. Ô Pedro, outro destaque também aqui que eu queria, você passou por ele, eu queria destacar também, é o Ryan Sieg, né? O Ryan Sieg tá fazendo um excelente ano aí. Primeiro ano dele full time na National Wide Series. Tá indo muito bem, por enquanto, pelo carro que ele tem. Ele, se eu não me engano, o carro dele é família, né? O carro dele é familiar, da família dele, o carro dele. Então, assim, ele praticamente que, poucas corridas que ele vem o carro com cheio de patrocínio, algumas corridas ele tem só com carro preto, só. O Ayon Senna tá fazendo um bom ano dentro do equipamento que ele tem, do que ele consegue fazer. Ele conseguiu em Michigan o seu 13º lugar seguido, o seu segundo 13º lugar seguido, ele foi 13º em Dover, e agora 13º em Michigan também. Então, ele havia sido top team em Daytona, foi nono, o Dillon foi oitavo, o Ayon Senna, por ironia de destino, a gente está falando em sequência aqui, o Ayon Senna foi nono em Daytona. Então, assim, está sendo um bom ano para o Ayon Senna. O Ayon Senna está, pelo equipamento que ele tem, ele está se desdobrando para fazer o melhor. Então, assim, dentro que ele pode, ele está fazendo um bom ano, sim, o Ayon Senna. Estou gostando de ver o Ayon Senna fazendo boas corridas aí, o Ayon Senna. E isso, e E, o bom Pedrão. destaque que você deu também é que um carro de família, né? É um carro caseirão, É, né? o carro E aí, família. não é fácil você competir com andar perto de equipamentos Childress aí, de Roches da vida. É, talvez você tá Junior Motorsport, que tá andando muito mais do que todo mundo, mas com o Joe Gibbs, por exemplo, você terminar a corrida na frente do Elliott Sadler, eu acredito que deve. Só não terminou em Dover, eu acho. Mas já é um final de semana que você termina na frente de um Elliott Sadler da vida, que mesmo tendo uns problemas lá, mas assim, é para uma equipe familiar, né? Um carro de casa, né? O pai é o dono da equipe. É bacana, o trabalho dele não é ruim, não. Não se acidenta, isso que é importante, só bateu em Darlington, né? Pelo que a gente tá checando aqui, ele termina a maioria das provas, se não na volta do líder, pelo menos ali perto da volta do líder, né? Então, assim, é um bom trabalho, sim. Bem citado, inclusive, por você. E se eu não me engano, Darton, acho que ele foi batido, viu? E nem foi ele que Nem bateu, ele foi foi culpa dele, batido. né? Ele foi coletado. Mais Ele algum? acabou acontecendo. Oh, então, Pedro, da corrida de Michigan, da Nationwide, é só isso. O que me chamou a atenção aqui foi um número grande, que fazia tempo não estava acontecendo, né? Um número grande de Starkin Park. Logo de cara na A corrida gente aí já estava tendo tivemos um várias número muito provas que grande aí. a gente teve seis starting parks assim no início da prova, e eu acredito que Jamie Dick e Harrison Rhodes também encostaram para evitar se envolver em alguma coisa e pararam com 60 voltas, né? É, logo de cara. Isso é na metade da prova, né? Se completar a metade da prova, ganharam um pouco mais de dinheiro do que os demais que abandonaram realmente. Então, surpreendeu mesmo. A gente está tendo a maioria das provas esse ano quase sem abandonos, né? Circuitos maiores, geralmente, né? Como Michigan, que você está mais sujeito a um acidente, uma Daytona, uma Talladega, o pessoal costuma preservar os carros, né? E só segurar o dinheiro da largada mesmo e parar. Acho que tem mais relação com esse tamanho aí. A gente teve vários carros inscritos, na verdade, a gente teve 43. E aí a gente ainda teve seis start and park, né? Mas é como eu disse, eu acho que é para não destruir carro mesmo, que os caras não terminaram a prova. Então vamos lá, vou puxar o campeonato. Assim como saiu de Michigan no ano passado, Reagan Smith sai liderando de novo. Ele se Eu mantém. me olvido de estilos também. Ele se mantém na liderança e tem atrás justamente quem? O vice, que era vice-líder no ano passado, o Elliott Sadler. Né? Aí a gente tem o Chase Elliott, que teve problemas em Dover, né? Se eu não estou muito enganado, foi Dover que ele teve problemas, né? E Foi. caiu para terceiro no colocado, se mantém agora. Ele vem 20 pontos atrás do Reagan Smith, 6 atrás do Elliott Sadler. O quarto colocado é Ty Dillon, né? Que conseguiu mais um top 10 nessa temporada. Trevor Bayne, mesmo com o problema que teve com o nosso amiguinho Dylan Krasniak, que lá é o quinto colocado, perdendo a posição para o Ty Dillon. Brian Scott é o sexto, 55 pontos atrás, né? O Dillon vem 35, o Bayne 50 atrás do Smith, o Brian Scott 55, daí a gente tem um abismo gigante. O Brendan Gaughan, por terminar as provas, tem só dois abandonos, ele é o sétimo colocado no campeonato. Só que daí ele vem 122 pontos atrás do Regan Smith. O Chris Buescher, que tem uma largada a menos, ele não correu em Daytona, ele vem em oitavo já, 123 pontos atrás do líder. O James Buescher, que termina as provas também, não tem nenhum abandono, vem 124 pontos atrás, né? Foi ultrapassado agora pelo Chris Buescher. E o Ryan Reed, também da Roche, é o décimo colocado com 152. O Landon Cassie ultrapassou o Dylan Kwasniewski nessa brincadeira dele aí, agora vem 153 atrás do Smith. E o Kwasniewski é o 12º com 169 pontos. O Ryan Reed e o Landon Cassie ultrapassaram o Dylan, que era o décimo. Em 13º, Dakota Armstrong, que é para mim uma decepção no campeonato, mas da mesma forma, não tem nenhum top 10, mas como termina as etapas, consegue somar um bom número de pontos, é o 13º. O Mike Bliss é o 14º, o Jeremy Clements é o 15º. O Ryan Sieg, ele é o 19º colocado, né? Ele fez todas as largadas, mas a média de chegada dele não é muito boa. E ele tem um abandono, como a gente citou, um 37º lugar lá em Darlington. É isso aí, a tabela do campeonato. Quer fazer alguma projeção, Léo? Ou um comentário sobre o campeonato de pilotos? A média de chegada do Ryan Sieg é 19,8. Assim como a média de largada dele é 20º. Então ele tá. Ele larga por ali em 20º e termina por ali em 20º. Talvez um sobe e desce aí que faz equilibrar um pouco mais essas posições dele. Bom, o campeonato fica interessante, né? O campeonato, a cada corrida, vem ficando mais interessante. E parece que começa a desenhar mesmo ali para Regan Smith, Sader e Elliott, né? Eles três ali se brigar por esse título aí. E o que eu tinha falado aí, né, que seria bem interessante, era que o Trevor Bayne estava chegando na corrida passada. Se você olhar a tabela aí, estava com 30 e poucos pontos aí. Ele estava ali chegando ali, bem perto ali dos três ali. O Ty Dillon continua chegando perto ali, está 35 pontos ali do Egan Smith, mas está a 15 pontos só do Chase Elliott. E o Trevor Bayne, né? O Trevor Bayne com um acidente aí que acabou acontecendo em Michigan aí. Ele cai um pouco mais, volta 15 pontos, aí, se não me engano, estava 34 pontos, aí vai voltar 16 pontos para trás aí. E o Brian Scott parece querer começar a chegar para essa briga aí, mas o Brian Scott está bem longe, o Brian Scott está 55 pontos, mas se o Trevor Bayne conseguir chegar, o Brian Scott também chega, porque eles estão, o Bayne está 50 e o Scott está 55 pontos. Dá para chegar lá no líder Regan Smith aí, contando com um ou dois azar aí, ó, dá para... Tudo pode acontecer, né? Depois da corrida do ano passado de Road America, que foi aquele desastre do Regan Smith, e começou aquela ladeira abaixo, perdeu toda aquela distância de pontos que ele tinha lá. Então, tudo é possível. Então, assim, o campeonato está começando a se desenhar e ficando mais interessante. Mas, assim, nos estalar dos ovos mesmo, parece que vai ficar Smith e Elliott Sadler, e o Chase Elliott mesmo para lutar pelo título aí. O Tardino, o Ben e o Scott, quem sabe eles chegam. Mas a briga mesmo vai ficar entre os três aí. É uma briga bem interessante aí. E o Ryan Reed, né, que nós jogamos muita pedra nele. Parece que ele conseguiu pôr a cabeça no lugar, enxergar o norte aí. E agora ele entra no top team aí do campeonato. E o Dylan Kwasniewski, terceira vez que ele abandona uma corrida por acidente, ele cai bastante agora, ele que estava dentro do top 5, cai para 12º, mas claro, para ele, tudo é possível, ele, com certeza ele tem equipamento, consegue andar, tem talento para reverter esse jogo aí. Pedro? Maravilha, bem esclarecido aí em relação aos pontos. Eu concordo bastante que, para mim, esses três primeiros aí, eu não acredito que o Ty Dillon vá chegar. Eu acredito que o campeonato é entre Regan Smith, Elliott Sadler e Chase Elliott. Se o Ty Dillon se manter regular aí a gente vê o que acontece. Mas eu não acredito muito que ele venha chegar, não. Vamos ver também, porque se o equipamento da Richard Childs vai engrenar de vez depois dessa vitória em Michigan, né? E esses três carros no top 10 aí. Mas estou curioso. Mas dá pra gente colocar aí que esses seis ainda tem chance, né, até o Brian Scott. Lembrando que o Regan Smith já chegou a ter 51 pontos de vantagem nessa mesma altura do campeonato. E depois de Road America, como bem citou o Leonardo, ele acabou indo ladeira abaixo e dando o título nas mãos do Austin Dillon. Então vamos ver o que acontece, mas eu acho que é por aí. É, só passar rapidamente aqui, campeonato de carros, o carro número 54 continua liderando, tem 59 pontos de vantagem para o 22, o 42 do Kyle Larson em terceiro com 66, 42 do Kyle Larson e também do Dillon, que o Dillon faz algumas provas nele esse ano. O carro do líder do campeonato de pontos só é o quarto carro no campeonato de pilotos, aí segue a mesma ordem, né? O carro número 7 vem 80 pontos atrás do carro número 54, aí o carro número 11 da Gibbs, o carro número 9 do Dale Jr., né, também, e o carro número 20 da Gibbs, que é um carro que também não é com vários pilotos, ele é o sétimo colocado. Poderia ser até um fator no campeonato se tivesse um piloto fixo, esse carro número 20 aí, porque ele está à frente hoje, por exemplo, do carro número 3. Depois a gente tem o 6, o carro número 2 da Richard Childress, o carro número 5, né, do Rick Hendrick, que na verdade é da Junior Motorsports, que também não faz full time. E aí a gente vai ter o 62 em 12º, depois 60 e tal, tal, tal. Então, assim, o campeonato de carros mostra bastante pra gente o que seria talvez o campeonato de pilotos se tivéssemos aí pilotos correndo full time nesse carro que não disputassem a Sprint Cup ou até mesmo a Truck Series. Bom, moçada, para esse bloco então é isso aí. A gente volta daqui a pouco com o bloco da Truck Series. Lembrando que, né, tá no ar a promoção aí de um ano do podcast. E em algum momento aí pode acontecer de vir a primeira pergunta das três que serão feitas nessas próximas três edições aí do programa.